luxos, mano. Encantado com as motos, com os carros, com os ouro, com o relógio caro. As modelo com dinheiro, de olho claro, é claro que quando a casa cai, só as lembranças do conselho do pai. Meu filho não vai mais o que ela trai. Vira destaque no jornal, no X passa mal, dorme de valete, parceiro e as mina, lá te esquece, esquece. Lembro de um irmão, chegado me dizia que tinha o corpo fechado, mas seu rival não pagava sapo. Você tira a queima, roupa, mandou ele pro saco. Maldito enganador, o diabo impostou, as almas pro inferno, ele levou. Mas o servo do Senhor anuncia a palavra, calma, o nome que te salva é Jesus. Vida e a mudança das trevas para a luz, das trevas para a luz. O crime não é o creme, o que vem fácil vai fácil. O que vem fácil vai fácil. O que vem fácil vai fácil. O crime não é o creme, não vai de bala. O que vem fácil vai fácil. O que vem fácil vai fácil. O que vem fácil vai fácil. O crime não é o creme, não vai de bala. Chupim, sangue, suga, raça de escarnecedores. Em troca de dinheiro, pisam em cima das flores. Mundo de dores, onde jaz o maligno. O que vem fácil, vai fácil, diz o ensinamento bíblico. Explico que vários estão no abismo. Nas ruas pelo cifrão, garotas estão se prostituindo. Os valores foram trocados pela ganância. Onde filha mata os pais pra ficar com uma herança. Dalila trai o Sansão, muda do Senhor Jesus. Tu colhes o que planta, as trevas ou a luz. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. O crime não é o crime, não vai de embalo. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. O crime não é o crime, não vai de embalo. Quem mata por ele, quem morre por ele, é sempre o homem que perde, que ganha. Pisa no outro, por status, por fama. Dinheiro corrompe o caráter, esconde ou mal te consome. A vida perdeu o valor, seja de quem for. Se tem dinheiro, vai sofrer. Se não tem dinheiro, também vai sofrer. O que vem fácil, vai fácil. Nesse mundo, sonho de consumo. Dinheiro passa um pano, mas até quando? Ilusão pros manos, desacerto, covardia, atenta contra princípios, valores da vida. Tudo pelo fato de querer ter dinheiro, muito dinheiro. Do jeito que for, não importa o meio. Quantas lágrimas que rolam ou quem paga o preço. Servo da ostentação, escuta isso. Entrega sua vida agora pra Jesus Cristo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. A palavra que toda a riqueza do mundo não paga. Não paga. Vem fácil, vai fácil, sai desse laço. Segue o compasso, isso tem pra você um bom traço. Andando sem fé, lutar cê não quer, mas quer um qualquer, rolê com as mulheres. Tudo é nada se você não tiver Cristo. Certo pelo certo, a negada sabe disso. Pode correr comigo, tô lutando desde o início. Pra te ajudar a lutar, pra te ajudar a vencer. Pra te ajudar a amar, pra te ajudar a viver. Cê não precisa disso não, do fácil não. Cê não precisa de maldição. Não, irmão, disso não. Você não precisa de maldição. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. O crime não é o creme, não vai de embalo. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, vai fácil. O crime não é o creme, não vai de embalo.